leve a sério, não me leve a mal, me leve para casa. Eu sou um bom rapaz, eu só bebi demais, preciso ir pra casa. Você me procurou, eu procurei dizer que não valia a pena. Você não me escutou, você me acusou de tá fazendo cena. Não me leve a mal, mas eu não tô legal, quero ficar sozinho. Eu sou um bom rapaz, mas eu não sou capaz de seguir o teu caminho. Você não sabe o que eu sinto. Você não sabe quem eu sou. A gente entrou num labirinto. Eu dancei, você dançou. Agora já é tarde, já não tem mais jeito, já não tem saída. No fim das contas a gente faz de conta que isso faz parte da vida. Eu caí, você caiu numa armadilha. A gente tenta se esquecer, mas todo mundo é uma ilha. Agora já é noite, já não faz sentido ficar se iludindo. No fim das contas a gente faz de conta que o mundo não tá caindo. Você não sabe o que eu sinto.